E o Manuel e a Maria. Manuel e a Maria tinham quebrado o maior pau e passaram o dia todo sem trocar uma palavra. Ó. Foram se deitar à noite, a mulher meio sem graça tentou puxar assunto. Olhou pro teto sujo e disse: Ó, Manuel, amanhã bem que poderias dar uma pintada no nosso teto, não é? Aí, ó, Raiz, e por que tu não dás uma pererecada no canto da cama? O Manuel conversava com o Joaquim e Joaquim perguntou pra ele: Ô, Manuel, tudo bem? Como vão tuas hemorroidas? Opa, estão bem melhores. Ah, é? Estão melhores? E como conseguiste isso? Ah, eu tenho um enfermeiro que cuida muito bem de mim. Ele primeiro me põe quatro, vem por trás, coloca a mão direita no meu ombro direito. Depois coloca a mão esquerda no meu ombro esquerdo e, para arrematar, me faz uma massagem no rabo com o dedo. Dedo de que mão, Manuel? Oh, Raios! Não tinha pensado nisso!